escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. Habemos papam. Tu não gritas. Porque não sei se podia gritar. Ah, não podes gritar? Grita. Yeah, meu. Este papa é bad nice. O papa novo é argentino. E vem dali do Bergoglio. Gosto muito de coisa no Bergoglio. Yo, yo. Eu sou Francisco. Sou Francisco I. A mim ninguém mete coisa no traseiro. Yo. Olá. Bem-vindos à emissão 120 de Escolhas Tu, ou Escolho Eu. Este é o melhor programa dos sábados às 6 da tarde na Rádio Antena Web. E este é o programa que dará, em primeira mão, a notícia sobre a eleição do novo Papa. Isto porque ainda ninguém sabe, mas o Papa já foi eleito. Habemos Papa! Habemos Papa! Jorge Mario Quinto Bergoglio Francisco I. Essa altura que toda a gente fica surpreendida porque não sabia. De resto, vou entrar em contato com o nosso jornalista que está, o nosso enviado especial ao Vaticano. Olá, Luís Monteiro. Fratelli e sorelle, buonasera. Pois, para ti também. Que novidades é que traz daí, desse sítio aí, antes de chegar ali à Grécia? Olha, o que te posso dizer é que neste momento temos Zafumo Rosa a sair. Estas optaram por químicos diferentes, para dar um colorido diferente também à eleição do Papa, que já, enfim... Não é? Mas as associações verdes, portanto, a favor de espaços verdes e defensores da natureza, não reclamaram por causa do fumo rosa? Não, por causa do amoníaco. O verde precisava de muito amoníaco e isso é prejudicial. E já sabem que o Papa já tem uma certa idade, não é? O fumo rosa quererá, deverá querer ser sinal de um Papa homossexual, Luís? Não, é mais sinónimo do feijão vermelho que se comeu no almoço, mas entretanto, pronto, foi para os intestinos e assim ficou rosa. É mais por aí. As pessoas não se queixaram do cheiro, Luís? Não, por causa do incenso. Mas por aí... Não, mesmo por causa dos teus coisas depois do almoço. Ah, não, mas não sou eu. Eu não fiquei. Desta vez não foste tu. Não fui o encarregado de deitar o fumo para cá para fora. Não. Ah, mas não se queixaram, portanto, das tuas indelicadezas. Bom, que não. Terás a dizer sobre o novo Papa? A maioria das pessoas estão aí. Ficaram felizes, ficaram destroçadas, desiludidas, quem sabe? Houve aqui uma manifestação da Associação Internacional pelo Papa Preto. Que diz que não entende como é que é possível não elegerem um Papa africano, porque é discriminação. Aliás, inclusive foi uma das palavras de ordem, digamos, desta manifestação, foi discriminação, não, Papa sim, foi uma das frases mais pronunciadas nesta manifestação, digamos assim. E pronto, depois... E porventura não se queixaram de racismo por não elegerem um Papa Preto? Era obrigatório, praticamente, sim, para eles. Sim, foi isso. Foi, pronto, pegaram na discriminação, mas a verdade é que é mais racismo até, não é? Entretanto, pronto, já agradeceram, já houve também reações positivas, não é? O facto de ser um Papa argentino, nomeadamente o Maradona disse que já tinha para exportar a sua cocaína, já tinha lá muito em casa, e que poderá ser agora que o número de cardeais argentinos da América Latina aumente, e portanto... Brasileiros, como reagiram a essa situação? Já que falam o nosso português, poderás ter conversado com alguns? Sim, conversei com alguns cardeais, portanto, brasileiros. Eles disseram que sim, pronto, Pelé é bom, mas Maradona é melhor, e além de mais para... Mas acham que o Messi supera os dois? Assim, eles não falaram muito no Messi, só disseram que para Lula realmente já bastava aquilo que já tiveram, não é? Pronto. O Papa argentino já foi classificado no seu país natal como a mão de Deus, a terceira mão de Deus depois de Maradona e Messi. Será que concordam com essa afirmação aí no Vaticano? Pois, ainda há algo que está a ser significativamente estudado, porque não sabe exatamente ao certo quantas mãos é que teria. Se tiver três, de facto, é possível, se não, há aqui alguma fraude e depois terá que ser então investigada sobre... Enfim. Mais uma para a Batilix, pronto, mas é algo que ainda terá que ser estudado. Para já, sabes apenas que há duas, não é? com todos nós, não é? O Messi e o Maradona. E horas depois é ver então se este bergulho terá alguma. Enfim, se terá alguma. E que sensações deverá causar o bergulho no povo católico no geral, em todo o mundo? Bem, para já deve causar algumas dores, porque o bergulho é aquela coisa que aparece nos olhos que a gente fica assim meio inchado. Pronto, mas há uma solução para o bergulho, que é umas pomadazinhas. Que aliás, nós já estamos aqui a disponibilizar gratuitamente, porque somos uma rádio à escala mundial e portanto, temos este dever social também. E essa coisinha que aparece nos olhos e que não deixa entre mim, e que eu sinto inflamados e não sei o quê. Pronto, já estamos aqui a dar uma pomadinha para o bergulho com base em alumínio de soja, que é para não fazer mal, e é nessa base que, pronto, enfim, mostram-se as reações um bocadinho alérgicas. Tá? Muito obrigado, Luís Monteiro. Foi o nosso enviado especial, que voltará mais tarde, sempre que se justificar. Voltamos ao estúdio para o nosso comentador, Carlos Bonaparte. Bom dia, boa tarde. Olá, bom dia. Como está, Carlos? Está bom, muito obrigado. Pronto, não interessa também essa parte. Acha que foi uma boa escolha? Surpreendente, talvez? Não de todo, até porque, digamos que... Porquê é que hoje você está com essa voz um bocado própria? Porque me apetece. Também é para dar um tom diferente a este programa. Porque, digamos que... Dá mais audiências. Sim. Digamos que este... Não, hoje estamos todos muito humildes a falar da terrinha, porque somos todos pessoas muito humildes, não é? E então, a verdade é esta. Digamos que, portanto, não é assim uma surpresa tão grande, não é? Pelo menos para os ceguinhos, não é? Porque o bergulho ficou em segundo lugar quando foi o conclave, quando foi o Ratzinger. Desculpa. E, portanto, digamos que ele... pronto, a Associação dos Ceguinhos defendia esta escolha? Quando foi o conclave dos ceguinhos? Escolheram o bergulho? Defendi porque compreendi perfeitamente o que é uma infecção ocular, né? Estes bergulhos que de vez em quando aparecem, quando se apanha muito sol, ou quando se apanha poeiras no ar, muitas, especialmente na primavera, que há o pólen, não é? Há pessoas que são alérgicas ao pólen e apanham bergulhos de vez em quando, sobretudo aquelas de baixa visão, ainda sentem alguma diferença, não é? E em relação ao apelido, Francisco, fala muito no Francisco de Assis, será que é por aí? Não, eu acho que é mais por causa daquele cantor português que era Francisco José. Ah. Eu acho que é mais por aí, porque ela tinha assim umas coisinhas engraçadas, não é, também. E eu acho que o Bergulho era fã da Amália Rodrigues, não é? E depois conheceu então o Francisco José. Podia ter escolhido o nome Amália primeiro. Mas ficava um bocadinho bichanado e por isso é que ele optou por não escolher. Já que o fumo foi rosa, o que é que será mais homossexualizado que isso? Mas isso foi mais, como disse o nosso repórter, Luís Monteiro, foi mais por causa da feijoada. Eu estive lá também, não hoje, como é lógico, senão não estava aqui, mas entretanto estive lá ontem e aquela feijoada realmente, quer dizer, era muito boa, né? Mas aquilo é muito feijão vermelho, depois aquilo dá uma... A gente quase que levanta voos sozinhos. Né? Aí ontem comeu feijoada de quarta-feira? Ontem comi feijoada, não de quarta-feira, porque isso já estava estragada, mas de terça-feira. Não, mas acabou de dizer que era a mesma, que era boa, devia ser a mesma de quarta-feira, foi o dia não, foi, fumo. Sim, mas foi feito pelos mesmos cozinheiros. Ah, está bom. Sim. Mas nunca sai igual, como sabes, não é? Não, nunca sai igual. Aliás, o meu fumo não saiu tão rosa, saiu mais alaranjado. Uhum. Mas isto devia ter sido as queixas que o nosso repórter Luís Monteiro diziam, talvez fosse da sua presença lá ainda. Ficam lá os rastinhos da sua presença de ontem. Não sei. Porque... Talvez, provavelmente, sim, pode dizer. Pois, possivelmente. Que aquilo tinha incenso pois, também. Claro. Sim, talvez. Pois, claro. E então, e agora, que futuro terá a Igreja Católica? Com um Papa latino-americano, coisa que nunca existiu na história da nossa religião. Da nossa, quer dizer, não interessa. Sim. Bom, à partida terá um futuro mais... Azulado, digamos. Já que a bandeira da Argentina é azul e branca. Sim. Talvez. Há também aquela suspeita de que Portugal poderá estar implicado nisto. Já que tanto a Igreja esteve envolvida em casos de envolvimentos sexuais... Há a possibilidade de haver algum argentino que estivesse no conclave e que tivesse passado cá pela frutaria do bingo. Uhum. Até porque as bandeiras são da mesma cor e, portanto, há uma certa suspeita sobre o que é que estará... Envolvimento. Exatamente. Na sua benção Urbi e Orbi, uma das primeiras frases ditas por Bergoglio, Francisco I, foi: os cardeais foram buscar quase ao fim do mundo. O que diz sobre isso? É, tendo em conta que aquilo da América Latina era atual, porque era quase ao fim do mundo, não é? Ah, sim. Além de mais, eu não sei onde é que o encontraram, mas todas as formas... Em casa dele mesmo. Sim, possivelmente. Mas todas as formas, se encontrasse num plano abandonado. O Bergoglio é desde 2008 adepto de um clube de futebol, o São Lourenço. O São Lourenço, que foi fundado por um padre, daí, um Lourenço Maza, daí o nome São Lourenço, de santo. Ligações ao futebol num país louco por futebol, em que há violência praticamente todas as semanas, não poderá prejudicar a sua imagem? Não me parece, não me parece. Até porque ele é, portanto, digamos, adepto de futebol, mas quando lhe perguntar, então qual é que é o resultado que mais gosta? 0-0. Porque assim não há golos, não há decepções para ninguém, não há tristezas para ninguém. Pacífico. É, muito pacifista nesse aspecto. Muito obrigado, bem-vindo e volto sempre. Da próxima obrigado. Vez, se justificar. Da próxima, vou estar com a outra vez? Da próxima vez, eu já não vou chamar outra vez porque as pessoas já estão aqui a queixar do. É, bem. Agora, voltamos aos quartos todos, curioso. Olá, caros ouvintes, bem-vindos à missão número 120, como já disse há bocado. Desta vez vamos fazer ligações ao Vaticano, mas vou apresentar desde já a Carlos Bonaparte. Como está? Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Escolhas Tu, Escolho Eu. Agora já com a voz normal. Nós hoje vamos começar por uma música que foi retirada, eu não estou a ver aqui à frente, mas vou arriscar, do álbum Mano a Mano. Faixa número 1. E yeah, mano. Do álbum Mano a Mano, que, se não me engano, que rimou e tudo ano, foi de 1991. O grupo são os Resistência e escolhi por vários motivos. Primeiro, porque já estava no meu documento de escolhas e ideias há muito tempo e então era a altura de eu tirar aquilo lá. Segundo, esta música faz-me reportar a uma coisa que é atual, que é uma novela que não vou dizer que é da SIC. Começa bem isto. Estás a rir porque é Carlos Bonaparte? Estava a pensar numa coisa, assim um bocadinho, vá. Bom, infelizmente é o companheiro que nós temos. Ainda estava com a nossa... Não tenho roupa de... Bom, peço desculpa aos ouvintes, mas é a pessoa que tem aqui, foi a pessoa que me mandaram aqui para o lado. Por acaso, engano, 91 palavras ao vento e 92 mano a mano. Portanto, quer dizer, esta música não é de 92, mas vou já explicar porquê. Pois, é mais antiga, sim senhor. A verdade... É que está tudo com mudança em Quartel General da Brandes. Há uma novela na SIC chamada Dancing Days. Que aquilo, para mim, é uma palhaçada, mas... há quem veja lá. Tem gajas boas? Isso é que interessa, não é? Sim. Dancing Days é gajas boas. Dancing, dias da dança. Sim. Quem é que dança mais? São as gajas boas. Só que elas estão ali a exibir, mostrar o caminho todo. Não. Pois. Já está. Não. Estava a pensar no Bergoglio. A verdade é que há gente lá em casa que vê isso, pronto, eu vou sabendo a história. E esta é a música de abertura do... Quer dizer, não é esta versão, mas esta música serve como abertura à música. Deve ser a versão já conta com uma das... Um Lugar ao Sol é o título da mesma. E estou a dizer já o título, porquê? Porque Um Lugar ao Sol... É uma expressão que se adequa a dois contextos que eu vou passar a explicitar. O primeiro é o geral. Quando se diz procura-se um lugar ao sol, é o que muita gente procura, que é um lugar ao sol do género ter um lugar de destaque ou haver destaque, é ter um lugar pacífico. Estar bem na vida. Estar bem na vida, exatamente. Procura-se um lugar ao sol. É o que procuras, Carlos Bonaparte? Eu já encontrei um lugarzinho ao sol. Já. É só lá para as 3 da tarde. Quando... Tens que abrir aqui as janelas, não é? Pois. Sim. Aqui é às 7 da manhã e às 7 da manhã e às 3 da tarde. Mas... já estás a tirar o segundo contexto, que é precisamente esse. O segundo contexto é quando as pessoas têm mania, ainda recentemente apanhei um exemplo desses, que para se realizar um encontro, um passeio, tem que estar sol. Porque senão está mau tempo. Ai, que se não estiver a chover, não sei o quê. Isto faz-me reportar à Antena 1, lá menos. Uma senhora de lá. Que não sei o nome, agora não me lembro. Ai, o tempo vai estar bom. Hoje vai estar mau tempo. Ai, que desagradável. O que é? Qual é a definição de bom tempo e mau tempo? Carlos Bonaparte, explica-me, porque eu não sei. Tem que estar só para estar bom tempo. Se tiver chuva, está muito mau tempo. Porquê? Então, olha, os agricultores sabem se querem chuva. E já está bom tempo. Posso fazer uma pergunta? A ver se acerta na pessoa. Eu gosto de chuva e gosto de frio. Hã? Não foi a Isabel Stilwell? Não, foi uma daquelas. Não, é só para dizer que já sei dizer o nome Stillwell. Ah, não é Stillwell. Está bem, é isso. Stillwell, não é? Stillwell, exatamente. Andaste a estudar, não é nada. Então lá está mal escrito. Stillwell. Foi o que eu disse, Stillwell. Está bem. Andaste a estudar na outra semana, foi o nome dela. E depois temos coisas para falar sobre RTP. Durante a semana, é daqueles que fala durante as músicas e faz a introdução às coisas e dá a indicação do tempo, fala quase sempre à tarde. É que está na aula de entrada, não é? Sim, sim, é isso. Estava um bom tempo, vai estar mau tempo, mas que definição é essa? Eu acho que eu não gosto. Eu vou explicar o que é bom tempo. Bom tempo significa que tu podes sair, podes andar com o robô que tu quiseres. Olha, está chuva e eu acabei de sair e estava lá fora para vir para aqui. Mas não é, como é que tu, algo convidativo. Para mim está bom tempo. Pronto, não é convidativo. Não é para ti, para mim é. Eu gosto mais de chuva e frio cá fora e dentro do que está só. Mas genericamente? Genericamente, já fizeste um inquérito nacional a ver se as pessoas gostam mais de... Basta ver o número de depressões e suicídios que há no inverno, contrastando com o Brum. É que o Brum? Sim. É que isto é, estamos a falar de um pormenor, mas é para algo mais geral, que há uma ideia comum que tem que ser assim. Se o é... Isto é o fim do mundo, e a culpa é de Sócrates. Bem, yeah. Um lugar ao sol tem que estar ao sol para se passear, tem que estar sol para sair. E, sobretudo, esta música, e foi esta a razão que me fez incluir nas minhas possíveis escolhas já há uns tempos, é que faz sempre reportar, quando ouço esta versão, que é que vamos ouvir, faz sempre reportar ao meu despertar. Porquê? Porque na minha aparelhagem, o CD dos Resistência, mano a mano, esteve lá durante muito, muito tempo. E quando não levantava para ir para a escola... A aparelhagem às tantas horas, já não lembro se eram 7h30 ou o que era, 8h20, a aparelhagem àquela hora ligava e em vez de ligar através da rádio, ligava sempre através do CD. E então a música que me acordava, como era a faixa número 1, era esta. Estás a perceber? Uhum. O CD começava a tocar automaticamente aquela faixa número 1. O que é muito curioso é a primeira, como a música começa, é. Se souberes adormecer... Quer dizer, eu estou a acabar de acordar e eles dizem se souberes adormecer. Mas isto foi durante meses, calhar até anos, eu acordar com esta música e faz-me reportar automaticamente para essas recordações bonitas de infância de 1935. O original é do disco O Outro Lado Existe. U com U. A primeira letra é U. De 1988. 4 anos depois do isto nos Anfins. 4 anos depois, os Resistência. Incluíram na... Pois, uma correção que poderás ou não pesquisar ou verificar. Mas eu tenho a impressão que eles lançaram um EP em 85 com esta faixa. Ah, sim! Por acaso mesmo, a Casa da Praia... E acho que mais não. Aqui só falam num lugar ao sol em 88. Mas não sei, depois dir-te-ei provavelmente. Porque eles surgiram em 84 e em 85 eles lançaram um EP. Eu acho que já tinha este lugar ao sol. Pois não sei. O que sei é que nós vamos ouvir um grupo que também tem a sua certa coisa, história, já neste programa. Porque os Resistência já passaram aqui algumas vezes e, inclusivamente, está certo? Tá. Inclusivamente. Pois. Foram a minha primeira escolha. Quando eu tive pela primeira vez a prioridade, ou seja, quando as escolhas foram minhas, no dia 12 de outubro de 2010, a primeira música que eu trouxe foi dos Resistência. Chamava-se Não Sou Único. O original é, obviamente, dos Fotos e Vão Tapés. Logo à noite vão ter 2 membros cá em Cagaia. Já passou aqui também no meu quarto, Liberdade, na versão ao vivo, uma música chamada Resistências, cantada por mim. E também foi protagonista, o grupo Resistência, de uma das duas repetições feito burro que eu já fiz, que foi o Nasce Selvagem, que trouxe no dia 21 de abril de 2012. E voltei a trazer no dia 19 de maio de 2012, como se tivesse passado muito tempo, 4 semanas. Mas eu sou burro. Ora bom, passados 10 meses, quase, vamos ouvir novamente os Resistência com Um Lugar ao Sol. Pode ser Carlos Barbarta. Tem que ser. Pode ser. Tem que ser, não é? Não? Então pronto, vamos lá acordar com Se Souberes Adormecer. Se souberes adormecer, com o dia no olhar, o teu sonho viverás junto e ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar entrar no jogo a perder. Para procurar um lugar conquistar o lugar. Volta, ouvintes, agora para a última. Ah, com ouvintes. Ouvintes. Ou 30 ou 40, cada um tem a idade que quiser, na verdade. Pois, claro. Bem-vindos à última escolha do nosso Escolha Estou, Escolho Eu. Sim, isto é verdade, que hoje começamos pela quinta escolha, depois a sexta, e depois sim a primeira, a segunda, aliás, a segunda, a terceira, a quarta. O que o Carlos está a querer dizer, não, diz à vontade, diz. É que a música que acabámos de ouvir na lista que eu enviei era a última, era a minha terceira escolha. E não sei porque deu-me, entrei lançado para um lugar ao sol e escolhi logo a primeira. Teria mais uma terceira, a terceira, mas está bem. Sou burro. Sou o Carlos. Não, és burro. E o single de 85, o EP, tinha letras, e o vento mudou. Era isso, era o vento que mudou. Pronto, é isso. Se calhar é a versão do Eduardo Nascimento, não? É, é, é. Não, não é a versão do Eduardo Nascimento, é a versão deles. Versão do original cantado pelo Gano. Começam logo um EP com uma versão de música. Tá. Peço desculpa, a Bahia de Cascais. Fala aí, qual foi o teu resumo da semana? Ora bem, meu resumo da semana. Então vamos começar por partes, meu resumo da semana. Primeiro, aliás, tenho aqui alguns comunicados a fazer. Primeiro, já está assim fechada a nossa nova programação para maio. Salvo algumas entradas, porque alguns espaços livres ainda podem concorrer a uma vaga. Já sem promessas, né? Sem promessas. Ou depois, em segundo, dizer que já a partir desta segunda-feira vão haver algumas mudanças. Basicamente, vai ser naquela onda do... Está feito, sei lá, imagina um programa que vai para às 11 da manhã. Está feito às 5, está feito. Não está feito, siga para o próximo. Ou seja, perde automaticamente de forma oficial a validade ao fim de 6 horas. Isto é a partir da próxima segunda-feira. Ora depois, no dia 20 de março, nós vamos comunicar, por um lado, vamos comunicar os programas que vão terminar. E que vão terminar no dia 31 de março, portanto, ou até ao dia 31 de março. Já podem ficar assim avisados, se há coisas que vão acabar, a gente já vai dizendo logo, mas pronto, vá. E pronto, e portanto, depois, não mandem bombas para aqui para o estúdio, que isto é uma chatice. É aquelas coisas entre pessoas assim, cartas amarelhadas, é assim uma coisa... Não façam isso, a sério, porque... Faz barulho, incomoda os vizinhos. É, exatamente, exatamente. Ah, e depois... depois é aquela coisa... Mãos no ar! E realmente elas estão no ar, voaram com a explosão, voaram, estão no ar, está ali a tentar apanhá-las, mas coitadinhos. Mais? Ora, meu resumo da semana. Vamos cá. Primeiro de tudo, é preciso lembrar do que é que se passou durante uma semana inteira, que não faço a minha ideia. Eu já estou balhote. Já estou balhote, já estou assim, coisinha, já estou balhote, não é? Estou balhote. Estou balhote, estou balhote. E como estou balhote. Não há nada assim que se possa fazer, trabalhote. Aquela coisa. Vês? Eu não disse que está trabalhote. Eu disse que está trabalhote. Até já esqueci de ter o som a talalé. Eu trabalhote. Vocês é que não viram, mas eu trabalhote. Olha para as linhas brancas, hein? Para as linhas brancas. Por acaso é mais ou menos branco isto. Pronto, é isso. Não, mas é assim. É preciso lembrar-me de uma semana inteira o que é que se passou. Não faço a mesma ideia, por acaso não faço. Ah pá, deixa lá, vais à frente. Então, fala mal sobre a RTP para despejar já tudo. Não, não falo mal sobre a RTP, falo bem. Ah, como falaste desse estilo? Falo bem. Não, eu estilo ao só para dizer que já sei dizer o nome da mulher. Eu agora ando a ouvir a antena humor, é por tua causa. Quase que eu sei, stilty. Sim, diz lá, qual é a bondade feita por eles. Há uns tempos houve um ceguinho que telefonou para a RTP. Tu? Exatamente. Oh, meus amigos, isto é assim. Ou vocês põem a coisa como eu quero, ou eu vou aí e dou um chapadão a todos. Não. Mas foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. E disse, bem, é assim, isto... Como é que eu posso dizer? Aquela coisa que é deixando de controlar o volume. O volume. Já falaste sobre isso aqui. Pois, isto não é acessível, meus amigos. Isto não é... Vocês têm que resolver isso, que se não é acessível... Mas continua igual. Não continua. Então foi ontem. Não foi ontem, foi esta semana. Vai lá e tem um botãozinho que diz, botão de acessibilidade. Ah, não reparei nesse pormenor. E depois tu vais lá e aquilo tem lá um coisinho para tu poderes... Como é que ia dizer? Para tu poderes, depois ou seja, clicas lá e os ceguinhos já podem aumentar o volume, diminuir o volume. No caso de emissões... Mas consegues aceder à antena memória? Dá para aceder a tudo. Mas continua sem ver o botão de acessibilidade. Não, tens que ir à RTP Player. É o que estou, no RTP, não é Play, era Play. Eu estou no RTP coisa. Play. Pois entras numa emissão, entras num canal. Então já estava lá, opa, faz-me andar para trás. Antena memória. Por exemplo. E agora? E é suposto ter aí à beira dos players, digo eu. Um botãozinho de acessibilidade, não? Uma coisa que diga. Player versão acessível. Ah. Não tinha, não. Não tinha reparado. Mas como é que tu chegas até aqui? Com os OS. Dá? Dá. Isso dá, não dá para controlar o volume, mas sim dá. Agora já dá, quer dizer, vou carregar aqui. Play a versão acessível. Por favor, aguarde o fim da publicidade. Ah, ainda está a dar um sábado. Sacar punch. Sacar. Agora vai iniciar. Ah, aumentar volume, diminuir volume. Ei, que categoria! A ver-te? Não tinha, não. Agora haviam de fazer um canal chamado RTP Ceguinho. Que era um canal não, só. Antena 1 Ceguinho. Ou Antena 1 Ceguinho. Que era para ser só. Quais? Estás a ver? Responderam ao teu pedido. Se calhar não foste o único. Mas ligaste mesmo para lá? Liguei mesmo para lá e digo-te com muita brevidez. Com muita brevidez. Eu liguei para lá na segunda-feira da semana passada. Brevidez, isso existe. Não, mas é que pimentar. É para não ser brevidade isto. Não, está bem, brevidez é bonito. Eu gosto de brevidez. Parece gravidez, estás a ver? Sim, sim, estávamos a pensar nisso, não é? Estávamos a pensar nisso. Exatamente, estávamos a pensar. Nós estamos a pensar em ter um filho. Essa é uma das coisas. É outra novidade da programação nova. Vamos lá ver se o orgulho aceita, mas nós estamos a pensar em ter um filho. E ele é contra o casamento entre nós. Pois, então. E contra o aborto, mesmo que seja por violação. Pronto. Mais. Está bem, mas coisa. Já ajeitaram, pronto. Vamos ao navio. Sim, vamos ao navio. Ora bem, esta música é daquelas que tem uma cor. Em termos de videoclipe, videoclipisticamente falando, é azul, não é? Tem uma predominância azul, na verdade. Ora, esta semana nós temos algo de destaque: azul. Foi o Porto ter perdido com o Mal, né? Não, foi o Benfica ter ganho o Marseille. Eu não percebi essa do Marseille, o Benfica jogou com o Bordeaux. É mesmo, eu enganei. Se tivesse Marseille, claro. Olha, agora eu voltei-me a enganar. Depois, não é Marseille. Não, pá, aqueles Marseilles, coitadinhos. Está a falar de quê? Não é Marseille, é Bordeaux. Sabes que como quem vai para os Bordeaux são os esportistas, por regra, enganei-me, estás a ver? São os Bordeaux. Mas o Málaga também é azul, e o Porto. Pronto. Ficaste de contente, não é? Tu que és espanhol. Agora, não é espanhol, simplesmente é assim, se é para maus representantes aqui em Portugal. Blá, blá, blá, blá. Não é, se é para maus representantes, I'm the one. E um dia destes recebo um recado de direção lá do jornal onde eu comento a dizer: estimado leitor e comentador, amigo, não seja tão chato, pá. Você parece estar a escrever um livro que depois faz um comentário, meu fogo. Que é isso? Não, estou a dizer que um dia destes a direção escreve-me. Amigo. É que, não sei se você repara, mas quando você comenta, pouco regras de aula, depois não há mais comentários. Oh, amigo, você faz um favor, fecha a boquinha, ou coloque lá no seu Facebook, ou será, cria um blog chamado criticasdesportivas.blogspot.com e pronto, põe lá o link lá no coisinho e depois o pessoal vai lá e vê se quiser. Se não... Ah, tem nada a ver, ainda tem comentários na da Taça da Liga e surgiram vários depois. Não reparei. Estavam lá 15 comentários. Sim, estavam aqui, mas depois foram as respostas. Mas o último é o meu. Tu meteste dois. Três. Também. Meti três. Porque houve um que era. Sabia dois. Um que era para responder a um senhor e pensei: não, não vou responder, vou só em vez de colocar aqui o nome. Ah, vocês são tão doentes, não é importante saber o que é. Guardam as coisas, as vossas opiniões e perguntarem. Agora ali metia-se no meio da gente, doente. Tu não és, mas estás ali no meio da doente. Eu não sou doente, não, sou ceguinho. Oh, está bem. Também sou doente. Olha o navio, o azul. E depois não é giro. Mas é engraçado. E depois. Mas eu gosto é quando é aquelas coisas do. Uma vez que recebi um comentário, foi algo do género. O comentário abaixo é da exclusiva responsabilidade da estupidez. Eu vi. E mas é. Original, pronto, ele está a intitular estúpido antes de escrever alguma coisa. Siga. Mas pronto. Navio. Mas isto tudo para dizer que. Azul. Eu não sou espanhol, estou português, mas. Pá, para sermos mal representados, já basta aqueles que a gente não pode tirar. Não pode tirar de lá, não. Gente, e o Festival na Eurovisão, não é? Sim, o Festival da Eurovisão. Olha, desde que eu não lembro dessa, mas. Ah, mas isso aí ainda a gente não faz uma figura semelhante aos países desenvolvidos, não é? Pronto, a nossa ainda foi mais ou menos conservadora, o resto ou despedidas, ou vou dançar aquelas músicas pseudo-cantadas. Nada, nós estamos ali com uma guitarrinha e tudo, assim, muito conservador. Não estamos mal. Navio. E esta não é como saber representar, esta não é como ser. Esta é que vai buscar num lugar zero, nem sequer nos vão ver. Azul. Navio. Exatamente. Azul. Verão azul. Exatamente, verão azul. Pronto, é só para o azul, estás comigo. É. Não, é assim. Esta cor é provavelmente azul. E esta música é assim. Eu já não sei de quem é que ela é, mas eu sei que ela é de 90, mas eu já não sei de quem é que ela é. Mas eu lembro-me. Sabes quando tens aquelas cassetes, ou que te emprestam, ou que tu gravas coisas da rádio, não sei o quê. E estás a ouvir aquelas músicas assim de fundo? Sim. E depois, enquanto, e depois assim apanhas uma que começa já com o homenzinho a começar a cantar, ou seja, ainda nem já começa a apanhar-se a meio. Mas limpa. Com eco e tudo, mas sem o... Eco, eco, eco que eu quero. Sim. Não te lembras dessa música? É dos Vandaluz. Ah, talvez se não te lembrava. O cara já decidiu uma escolha para a próxima semana. Se não tivesse as escolhas. Não, não posso escolher. Porque eu não... O nome Bergolho é assim um bocadinho, vá. Agora anda a sonhar com o Bergolho. Pronto, não é? Vá, adiante. Como assim agora é santo? Por isso não posso estar assim com os outros. Eu tenho que começar a ligar mais à igreja. Realmente tenho que começar a ligar à missa para ver se... Ela não vai à missa comigo. Para ver se descubro o nome dos papas e dos padres. Antes dos gajos serem papas, que é para depois poder fazer assim umas piadas. Já estás a desvelar outra vez. Não, não tem nada a ver. Os gajos, os casinhos fumam uma droga azul. Estás a ver? Sim, sim. Uma droga azul. Pois. Pronto. Puxa que coisa. Pode ser que assim. Me embergulhado, estás a ver? Pronto. O que eu estava a dizer? Não sabes. Não, estava a dizer que é assim. E eu lembro-me deste cenário. Eu estava numa casa que foi a maior casa que eu já tive. E ainda hoje está em poder da minha família, mas pronto, já não estou lá. E então, estava eu em pleno sábado à tarde, bom tempo, o que quer dizer sol. Para ti? Não, estou a dizer assim ironicamente. Ah. Está por acaso, estava sol, percebes? Mas eu estava a dizer bom tempo primeiro para coisa. Estavas a um lugar ao sol. Exatamente. As armas. Alerta! Olha, ficas a saber que esta vai ser uma das minhas escolhas aqui nos tempos. Pum, pum! Vai, Drá! Pum, pum! As armas! Alerta! Alerta! As armas! As armas! Alerta! Sabes quem é que canta isso? Não. Os GAC! Ah, eu não. Sim, o Ação Cultural. Eu pensei que estavas a perguntar quem é que cantava. José Mário Branco. Pois. Bom, estou a chegar num lugar ao sol, não é? E estava com. Portanto, já não sei que tinha lá uma palhada, porque eu estava lá a ouvir o programa cassete, então aquilo tinha lá a música, não é? Tinha lá a tocar, não sei o quê. Músicas que acabam a meio, músicas que têm a. Não haver rádio! Ou por exemplo, assim, pum, uma música assim de género. Cidade! Assim no meio das músicas. Pronto. Muitas recordações seja a cidade, não era mais não. Eu não. Tenho, por acaso tenho. E então. Então basicamente. Depois passou para outra música que começava assim. Põem bem menos todas as noites. Não, noites, mas não interessa. Então, assim, a música nem começava com a. Ah, por acaso não começava muito depois, não. Mas basicamente, não tinha nenhum ruído. É quase começou a gravar de um CD. Numa cassete, mas para um CD. Pronto. E então, eu lembro de estar a ouvir essa música. E sabes aquela coisa de sentir que é um momento perfeito? Sábado à tarde, sol, tudo calmo, não tens nada para fazer. Nem agora, nem dali a 2 horas ou 3. Podes ficar a tarde inteira a fazer aquilo que bem te apetecer. Ou a dormir, ou a ver televisão. Ou a lanchar. Ou a brincar com os cães. Ou tudo junto. Ou tudo junto. Bem, lanchar, brincar e brincar com os cães. Mas lanchar... E dormir e estar a ver televisão também é um bocado difícil. Bem, sim. Pronto, e então, mas é aquela coisa. Ah, mas eu adorava ficar a sábados à tarde, antes de ter a rádio, de ter a Portugal FM. Aliás, na altura da Rádio Virsa 2. Que é a Rádio Virsa ou a Rádio Virsa 2? Sabes que é por acaso, já lá. Eu tinha, portanto, uma. Porquê que eu estou assim? Porque és deficiente. As armas. Está bem. Como é que eu fui por assim? Está bem. Está bem. Mas por acaso estava a gostar. Estes chicos para aqui. Sim. Ah, caralho. Sim. Desculpa lá. Foi por você. Não vi. Mas assim está-se bem. Sim, senhor. Segui um pouco assim. Faz. Continua. E então, estava a dizer... por acaso, uma coisa que eu gostava muito era dar assim aos sábados à tarde, enquanto não tinha nada para fazer. E esta música acabou por ser um bocadinho o simbolismo disso. Ao passar do navio e o mar sempre igual. Um navio. Pronto, a mesma coisa. E o mar sempre igual, não sei o que, tudo muito calmo, muito sereno, tudo muito descontraído. A imagem que eu tenho não é do mar, é do rio. Quando eu ia ali à beira-rio, antes de agora o que é o cais de Gaia, todo o XPTO, na altura era uma mareazinha muito simples. Tinha ali, tinha ali um cafezinho ou outro, ali ia na beira-rio, à furada. Mas coisa pouca, portanto, não tinha assim nada do outro mundo. Tinha a PDL de um lado, tinha a PDL de um lado e, o lugar onde era a festa de São Pedro, e ainda acho que ainda é, do outro. Que era uma coisa engraçada, que nós muitas vezes saíamos da festa de São Pedro, da padroeira da Afurada, íamos a pé até precisamente à PDL. Imagina o que a gente caminhava. Bem, não é assim muito, né? Aquilo também são quilómetros. Era um pedaço. Mas era um pedacinho. Mas na altura, como era pequenino, achava imenso. Achava que era uma coisa. Não... Por acaso gostava. Pronto, e então, isto tudo para dizer que esta música é um bocadinho o simbolismo dessa. Porque depois desta música passou no sol de música, não sei o quê. E eu antes de ter, como disse, a rádio, tinha essa tranquilidade. Depois deixei de ter por conta e risco. Mas se bem que eu achava à tarde, também muitas vezes aproveitava ainda assim para ter esses momentos de descontração. Era mais a partir do sábado à noite. E era depois também aos domingos, fora isso. Mas tinha muito isso, tinha muito essa... Esta música é um bocado essa simbologia, e depois eu quando eu dava a vida clipe no salão de música, olhava para o ecrã e o que eu mais via era azul. Azul, claro. Porque o videoclipe era sobretudo imagens subaquáticas. Portanto, debaixo d'água. Ah, que giro. Daí ser muito azul. Imagina as câmaras que eles não estão a estragar. Coitadinhos. É a faixa número 8 do álbum Ser Maior, uma história natural, que até tem uma composição interessante, tem no género Ato 1, a travessia. Abertura, travessia, ser maior, a estrela da vida, sal, novos rumos, a casa em Sintra, chegar número 8, ao passar o navio. Depois tem a oração, a queda de um anjo, manhã perdida e viagens da mente. Ato 2, revelações. Esta ainda é do ato 1, faixa número 8, ao passar um navio. Navio. Agora uma coisa que eu também queria contar. Sabes que eu como disse há um bocadinho, antes de ter a rádio, esta semana estive a recordar algumas coisas... Estive a recordar algumas coisas que, pronto, que basicamente fizeram parte. Depois até posso mostrar assim off um bocadinho, se quiseres. Porque tenho que andar aqui a procurar agora, não tenho sempre... Ou seja, tenho numa pasta só, mas não tenho preparado os nomes. Um começa a ir por S e não sei o quê. Então estive a recordar algumas coisas dos meus tempos de quando comecei assim na rádio, digamos assim. Onde é que eu ia buscar sons para as entradas? Entrados ou separadores. Olha, ia buscar um CD que tinha lá de jogos, que tinha mais de 500 e tal jogos. E tinha uns arquivozinhos em WAV. Bora, bora, bora. Só isto, por exemplo. Pronto. Havia um programa de mídia, que ele devia ser para reproduzir vídeo, mas não sei o que, não sei o que mais. E também tinha alguns sons e umas pequenas músicas. E também tinha, por exemplo... Sim, havia um jogo de cartas, acho que é o... Há um jogo de cartas no próprio PC que também tem 3 sonzinhos ou 4, que é o virar das cartas. Eu utilizava algumas dessas coisinhas como separadores. Não virar das cartas, mas musiquinha tinha lá no final. Não era o... Não era esse. Pronto, não sei... Esse também fazia parte, este porum. Não, esse não. Mas eu utilizava de facto muitas coisinhas dessas. E isto tudo na Rádio Virsa. Eu já, aliás, na Rádio Virsa 2. Na Rádio Virsa era mais coisas que eu próprio fazia. E entretanto, depois eu olho para trás realmente. Eu já tenho muitos anos disto. A Portugal FM, a Rádio Mircea 2, a Rádio Mircea, o canal suíço, a Mircea TV, que era um canal de música, tipo MTV, mas em bom. Pronto, tinha. Pronto, era bom, era bom. Eu era para trás e realmente. Eu fui provavelmente passado no navio, mas era para trás e realmente. Há coisas muito boas que eu já passei. Enquanto brincava, entre aspas, à rádio. Se acordar de manhã e fazer. Ou ter um programa diário das 10 às do, ao meio-dia. Ter aquela coisa do vou entrar em direto, não é? Era pseudo, mas pronto, mas tinha essa coisa. Não podia voltar atrás, já estava, percebes? Eu não me disponha a voltar atrás. Pronto. E é isso, e foi. E olho para trás e tenho esses momentos. E essa música passaram no via é um bocadinho uma simbologia, não tanto desses momentos, mas mais do. Daquela descontração, sabes? Do. Que bom não ter nada para fazer. Rigorosamente nada, nada de nada. É que nem tens de preocupar em adiantar nada porque não tens assim nada do mundo para adiantar. Não é? Do estilo, ah, para fazer os trabalhos de casa, já está tudo feito. Quando eu fazia, também é verdade, também era raro fazer, mas quando eu fazia, então. Pronto. É isso. Vamos voltar a ouvir a voz do Miguel Ângelo, desta vez como vocalista principal nos Delfins, que foi a sua ocupação principal durante 25 anos, agradar ao passar um navio. Passa a hora e o sonho que tarda e essa voz que chora é só porque sabe e ao passar é só porque sabe. vou gastando uma vida. E o meu sonho é sempre igual. De referir que a primeira música cantada pelos Resistência também faz lembrar outra coisa mais recente que esqueci-me de referir ao bocado. Que no há para aí há duas ou três semanas eu fui a uma atuação de uma escola de música. E a primeira coisa que eu, a primeira música que eu assisto quando cheguei, já não cheguei de início, já não cheguei para apanhar o início. A primeira que eu assisti foi um três jovens, duas guitarras e uma rapariga a cantar. A noite. Ela sorriu. E ele diz que a noite um original de Chutes e Pontapés. É dos sitiados. E foi logo a primeira coisa que quando foi ao intervalo foi para a beira do Maldinha. E diz, ah, quem é que disse à rapariga que o original de Chutes e Pontapés? E ele, e ela disse, pois nunca poderia ser, para aí. Versão de Resistência, de quem é? Dos sitiados. Pois é, dos sitiados. Pois é, Chutes e Pontapés nunca podia ser. Podia ser era versão Resistência. E eu, pois, que estragaram a música. E ele, o Maldinha, pois, como quase todas. não sabia que a música era versão originada dos sitiados. Ela não sorriu. Nós agora vamos para uma coisa que aconteceu esta semana que me mudou a noite da quinta-feira. Anteontem, a próxima música tem poucas referências. São várias, mas são breves. Até porque a intervenção anterior tem mais 22 minutos, por isso eu vou abreviar isto. Brasil. Globo. Mais uma vez, volto ao nosso país lá do outro lado, o único que fala português lá do outro lado do Atlântico, para falar sobre um programa que chama-se Som Brasil. Ou então, dito no brasileiro, que o Carlos vai dizer agora... Som Brasil! Exatamente. Que já é de 2010, no mínimo. E, pelo menos a emissão que deu na quinta-feira é de 2010, mas eu não conhecia. Ainda bem que mudei para o Canal 10, meio sem querer, e estava a dar Som Brasil, que cada... Aquilo faz lembrar um bocado o quadro da música, não é propriamente de quadras, mas cada emissão tem um tema, um autor específico. E na quinta foi o Chico Buarque. Ora, cantaram uma música, a Maria Eugénia, é Maria Eugénia que ela chama, não é? Uhum. A Maria Eugénia foi lá cantar, entre muitas que cantaram, não era só ela que estava lá, foi pena não terem cantado Cálice, mas cantaram outros. E uma delas... foi a que vamos ouvir. Senão ela nem pensava que era para ela e calava. Mas estavam lá outros, podiam ser outros a cantar. Sim, mas se dissessem cala-se, ela calava-se, pensava que era para ela. Percebo que és um analfabeto burro. Não, porque presumo que foi a palavra que ela mais ouviu então, quando cantava lá a música de Dança da Lua. O que é que tem a ver a Maria Eugénia com o Eugénio Melo Castro? É a mesma coisa. A Maria Eugénia cantam lá uma música do Chico Buarque que eu não conheci. A letra e a melodia, mais uma vez, lá vou eu reportar outro motivo da escolha. Música brasileira, para mim, melodia bem feita em muitas ocasiões. Sabes que eu estava a ouvir aquela emissão e estava a lembrar de uma coisa que tu disseste? Que quando eu apresentei aqui o Where's My Love, que no Brasil também se faz muita porcaria. E eu também respondo quando comentei com uma amiga minha brasileira, sabes quem é? Sim. Que uma coisa, eu tive com ela na... Isso também é outra escolha, outro motivo vou já dizer. Que as raparigas brasileiras, as mulheres brasileiras são bonitas. Quase todas que aparecem e dizem, ah, nós também somos muito mais, é natural que haja não sei que mais mulher bonita. E aquilo que tu disseste também é da música, também se aplica. Como há muitos mais músicos e há muitos mais trabalhos a aparecer praticamente diariamente, também é natural que, como da mesma maneira que também surge muito um lixo, segundo a tua definição, também é natural que surja muito mais produção. Mesmo assim, eu acho que a percentagem lá é superior aos outros lados. Sim, sim. A percentagem de melodias bem conseguidas e bem trabalhadas. Sobretudo bem trabalhadas em termos instrumentais e tal. Esta é uma delas. Não a conhecia. Chama-se Atrás da Porta. E tem uma letra que eu vou dedicar aqui ao Oscar. Não vou, mas até gostava que ele falasse. Que é... Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de Deus, juro que não acreditei. Ai, que giro. Isto sem querer faz-me lembrar uma conversa que tive ontem à noite. O Papa. A despedida. Olhar-nos, o olhar era de Deus, não acreditei. Quando as pessoas se despedem de ti... quando as pessoas se despedem de ti e tu não queres acreditar. É baixado, não é? É. Eu te estranhei. Você está-me estranhando. Jogo a caçúpia. Me debrucei sobre o teu corpo. Esta é a minha parte preferida, não é, Carlos? É. Uhum. E duvidei e me arrastei e te arranhei. Se calhar esta... Não, ainda bem a parte preferida. E me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama. Sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Por acaso, atrás da porta, está ali alguém a reclamar. Dei para maldizer o nosso lar, para sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço. Te adorando pelo avesso, só para mostrar que ainda sou tua, até provar que ainda sou tua. Isto da vingança é lixado, não é? É que isto, esta letra é curta, é só isto que eu acabei de dizer, mas... Reparem que começamos com o olhar de Deus, não acreditei. Depois fala sobre, sei lá, a paixão, o arrastar, o arranhei, agarrei os teus cabelos, o pijama, a cama, sem carinho, sem coberta. E depois, dei para maldizer o nosso lar, para sujar teu nome, te humilhar. E é neste momento que as pessoas se afundam muitas vezes. Porque, eu agora sei do que estou a falar, de género, alguém nos fez mal e nós vamos ali fazer uma como é que se diz, uma troca. Vamos agora recompensar o que nos fizeram de um lado negativo e vamos humilhar e vamos vingar a qualquer preço e vamos ali estragar a vida da pessoa. E depois quem acaba por ficar estragado é mesmo, duplamente, é a pessoa atingida na primeira instância. Isto é sobretudo uma referência a uma amiga minha brasileira que já falei aqui também mais uma vez, que até há uns tempos me deu o CD do Tom Jobim, que eu escolhi para aqui, para este programa, em que os seus pais eram doidos por Chico Buarque. Quando eram mais novos, sabia que o cantor preferido dos dois e que eles escutavam, era o Chico Buarque. Não vamos ouvir o Chico Buarque, até porque eu gostei da versão trazida pela Maria Eugénia, cantada no Som Brasil, no espaço da Globo, e é mesmo desse programa que vamos ouvir a versão do Atrás da Porta, que é uma música, mais uma vez, para mim, bem construída e com uma letra também bem feita e que dá para pensar. Pode ser, Oscar? Ele está a falar para a porta, o cara. Pode ser. Estava aqui a ver se havia alguém atrás da porta, mas não vi ninguém. Segue-se canção número 13, intérprete Maria Eugénia. Título: Atrás da Porta. Orquestração: Som do Brasil, Krasman. Olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou tua, só pra provar que ainda sou tua, só pra provar. Dei pra maldizer nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando sou tu. Cá estamos, caros O30s, que há um bocadinho foi para o ar e era O20s, agora é O30s. Olá, caros O30s, coisa, cá estamos mais uma vez. Segue-se uma, não é mais, mas é uma das intervenções mais curtas de programas escolhes tu, escolho eu. Ah, mentira, estava a brincar. É pena. Bom, vamos lá então para esta música. Escolhi esta música porque... Não havia outra. Que a outra afinal não havia, hein? A Mónica sempre dizia que afinal havia outra. É, a outra por acaso não encontrei, não. Mas pronto. Eu escolhi uma música que não vou agora dizer qual é que até é. Até porque um dia. Pois, pode ser que encontre a música. Vou fazer por isso. Ora bem. Isso que já vai ser para a semana. Ou daqui a duas. Depois diga alguma coisa. Deixa lá isso. Nós vamos ter aqui uma música. A música em si diz muito, Não é nesta versão, escolhi esta versão mais para corresponder ao género, mais ou menos. Original. Diz? Corresponde ao original. Mais ao género original, sim. No Chico. A música chama-se Lugar Encantado. Um Lugar Encantado. Que por acaso acho que já escolhi aqui, olha, vê lá. Já procurei, não apareceu nada com um lugar. Então pronto, então é porque não há. Será que já assumiu o Félix TV? Olha, vê lá isso. Já. Eu já escolhi. Ah, pronto. Em um lugar encantado, esta música, ela de facto diz-me muito, por vários motivos. Primeiro foi uma das músicas que a Joana interpretou e que melhor ficou, pronto. Daquelas várias que ela interpretou, antes de se inclinar definitivamente para a escrita. Pronto. E acabou por ser especial, porque eu lembro de ter montado essa música, fui o primeiro a ouvir o resultado final, ainda antes da própria cantora. Mais olhos que barriga, foi a única que passou dela e fui eu que escolhi. Pronto. E gostei realmente muito desse. Gostei realmente muito dessa versão final. Pois a música em si diz-me muito. Diz-me. É engraçado porque eu tenho uma cor muito engraçada associada a esta música, que é o roxo. Eu vou explicar. Eu acho que esta música nunca teve vida a clipe. Ou se teve, eu desconheço. Deve ser bem na Praia da Cruz, com certeza. Porque o lugar encantado dela é mesmo a Praia da Cruz. Mas esta música, ela passou num canal que tinha um sinalzinho do lado esquerdo, em baixo, e que se chamava CNL. Não durou muito com essa designação. Ainda hoje é a SIC Notícias CNL. Sim, mas... Ah, tem essa designação do lado todo? Não sei, mas tinha. Se calhar já deixou de ter. Perguntou ao senhor. Pois. Pronto, e perguntou ao Emílio Rangedo. E então, pronto. Digamos que esta música ela foi interpretada ao vivo na CNL, na festa de Natal da CNL. Quando esteve o grande Doni Passageiro. Todas as músicas, ou seja, lá devia ter um cenário, lá devia ter luzes cor-de-rosas, ou vermelhas e azuis. E aquele contraste fez o roxo. Na televisão fazia muitas vezes o roxo. E eu acabei por associar que o videoclipe era todo roxo. Mas é que não consigo associar, de vez em quando uma pessoa ou outra, mas pronto, mas associava. Mas associei sempre, não lembro várias músicas. Algumas, esta nem fica mal com roxo. Algumas, o quinto canal do Pedro Brunhosa ficava péssimo com roxo, mas pronto. E esta música abre, ou abria, se ainda fosse viva, a 10ª cassete de vídeo com música. Se ainda fosse viva. Está-me mal a calar? Mas quem? Não é ti. A 10ª cassete de música, que foi uma das últimas do ano, foi uma das últimas do ano de 99. Ou seja, foi, cá estava na altura do Natal, não é? A última completa foi a 11ª, a 12ª já foi a fronteira. Mas se reparar a velocidade com que eu gravava cassetes de vídeo. É. E entre a festa de Natal e a passagem do Ano Novo, eu gravei 2 cassetes completas. E parcialmente. Tinha 2 horas cada uma. Não, 3 horas. E, não, peraí. A 10ª tinha 2 horas e meia, ou 2 horas, o que é que é. E a 11ª tinha 13. 3. 3. Mas eu cheguei a gravar 2 com 4. Com 4 horas. A 19ª, que foi a última. E a 15ª, acho. As famosas E 240 minutos. Não sabia que era E. Sabia que era 240, como lógico, mas não sabia que era E. Mas era, e agora? Era, exatamente. Pronto. E, entretanto, essa música tornou-se muito especial para mim. Entretanto, mais tarde, surgiu uma versão mais relax desta música. Que é um género que eu não preciso apreciar muito. Que é... O Bossa Nova. Eu ouvi dizer que o género vinha originário do Camelo Filho. Não é? É o que tinha Bossa Nova. Foi surgindo a partir de 1961 no Brasil, com o seu expoente inicial em Maísa, o Barquinho. As coisas que eu sei, já fiz o programa também. Pronto. E então esta música, realmente, pronto, já disse os motivos, não é? Vamos ouvir aqui esta versão, porque não encontrei outra coisa que já daqui a uns tempos trazer com certeza, não é? E por isso mesmo vamos ouvir então... E porque estás num lugar encantado comigo. Exatamente. Imagina sempre coisa. É, fofinho. Vamos ouvir então Lugar Encantado, Susana Félix, neste caso a versão Bossa Nova, que faz parte do álbum Pulsação 2007. É um lugar encantado entre o mundo e a solidão, onde se espreitam estrelas e a vida cabe nas mãos. Sinto-me em frente ao mar, olho para longe do fim. Perdem-se barcos na espuma, não sei se é dentro de mim. Que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido, mesmo sem ti. E fico um pouco mais. Gosto que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido, mesmo sem ti. E fico um pouco mais. gosto que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido mesmo. Bem-vindos à última intervenção que realmente interessa nesta emissão 120 das Escolhas Tu ou Escolho Eu. Esta seria a primeira música de hoje, mas como eu ando cada vez mais burro, troquei aqui a ordem. Estamos a ficar velhos. Troquei aqui o tão a ponto, troquei o guião do programa 2 e aí pela primeira vez. Acho que foi a primeira vez que isto me aconteceu. Do género, trocar a ordem, ia ser a segunda, foi a primeira, a terceira, a primeira. Assim, trazer a mesma música duas vezes em mesmo. Isso já fiz duas vezes, que sou burro. Mas agora fui camião, é diferente. Cá está a bossa. Nova. Exatamente. Deixamos a bossa nova para escutarmos uma música que vem de lá de ultramar. Porquê é que eu me lembrei disto? Por causa, acho que é a primeira vez que estou a escolher uma música com base numa palavra dita pelo Carlos na emissão anterior. Quando eu falei da Lotus e da Fórmula 1, não sei se estão a ler o que eu escrevi aqui no nosso documento privado. Quando disse, primeira noite, 1:30 da manhã, o Nuno a ver a sessão de treino. Não lembro nada disso, mas não, pois está bem, eu escrevi para o teto. Eu vi o que escreveste ontem. Segundo o carro que a realização australiana mostrou, foi logo o Lotus. Recona, respeitinho, é de lombar, exatamente. Afinal, está bem, peço desculpa, está bem, pronto, está cá um outro assim. Agora eu vou ficar aqui. All you need is love. Isto é uma camada de deficientes. Bem, vou começar por ti, que eu sou ceguinho, mas vejo bem, é? Tirando um Lotus, quando estávamos a falar da Fórmula 1 na semana passada, que começa daqui a umas horas, não vou eu às 6 da manhã. O que eu quero é que não ganhe o Hamilton. E o comentário do Carlos foi racista. Ora, o racismo fez-me lembrar outras conversas que já tivemos aqui, quer neste programa, quer no Conversas Aleatórias, sobre o racismo. Há uns tempos eu até trouxe aqui uma coisa que eu escrevi há uns tempos. Sobre conversas, não foi por aqui. Não, já falámos aqui, já que eu lembro. E ainda há menos tempo do que em relação à última emissão que falamos sobre isso, houve um jogador que deixou um jogo a meio porque ouviu cânticos da bancada a fazer e coisas assim. Ah, sério? Ai, não sabias? Quem foi? O Boateng do Milão. Ganês. O Milão estava a jogar contra o Pro Pátria, uma equipa lá dos regionais, eu quase. Ah, sim, sim. E pronto, aos 25 minutos, fartou-se do bicho. Já tinha avisado o árbitro. Se eles continuam assim, eu vou-me embora. E tanto foi, pronto, veio-se embora e os jogadores vieram todos atrás dele e o jogo durou 25 minutos. Ah, já me lembro disso. É assim, quem faz figuras de palhaço e de macaco são os que estão na plateia. O jogador está ali para receber o seu dinheiro e jogar futebol ou para estar atento ao que os outros estão a gritar, não sei o quê. E eles sabem lá que para quem é que eles estavam a fazer. E eu volto a insistir, isto é o aproveitar da situação. Até um senhor, que já tem quase o dobro da minha idade, que é contra qualquer atitude racista, obviamente. 150 então, anos? Vai fazer 162. Pois está. Até ele já disse que, uma vez disse-me, podes alegar, os negros aproveitam-se disso, do passado, que já tiveram, tempos da escravatura e tal, os escravos eram quase todos pretos, o povo todos, praticamente. Aproveitam-se disso para hoje em dia tirar proveito, também é verdade. E é isso que eu sou contra. Isto para dizer o quê? Para esclarecer. Qualquer ouvinte que esteja escandalizado, também estou muito preocupado com isso. Eu não sou contra os pretos, ou contra outros quaisquer. Eu não sou racista, mas odeio pretos, como diz o outro. Não, mas não sou contra qualquer tipo de raça. Eu sou é contra o aproveitarem-se disso para estarem a fazer discriminação para o outro lado. E este episódio recente fez-me lembrar isto. E quando ele falou racista, falou do Hamilton, lembrei-me de uma música que o verdadeiro motivo é fazer-me lembrar a minha infância, não uma cassete de vídeo minha, já ainda bem, é curioso, falaste na décima cassete de vídeo ao cabo, mas uma cassete de vídeo que tinha o meu avô sobre Moçambique. Já não me lembro porquê, não me pergunto o que era, mas sempre associo esta música a essa cassete. E associo também a um dos duos que, apesar de virem da África, na altura eram portugueses, e que é o do Ouro Negro, e que vão cantar a próxima música, que vai encerrar uma série que já se iniciou, sem o Carlos a perceber, no dia 5 de janeiro de 2013. E o que é que foi? Foi que o Carlos já despejou escolhas daqui até julho. Ele já tem. Mas na altura ele escolheu 5 emissões, portanto 15 músicas. 5 de janeiro, supostamente 19, depois transformou-se 26 de janeiro. Duas em fevereiro e uma de março foi a da semana passada, do dia 9. 5 vezes 3, 15. 3 músicas em cada programa. 15 músicas, todas elas estrangeiras. Todas. Nenhuma era portuguesa. E o nono, nos 5 programas a que respondeu, todas elas cantadas em português. Houve duas exceções, que foi o Where's My Lobby e hoje já o Atrás da Porta, foram músicas brasileiras. As outras 12 foram portuguesas para responder. Isto para dizer o quê? O Quarto é uma pouca vergonha. Não escolheu músicas portuguesas nenhuma. Quando era a sua prioridade, quando comecei a ler a lista, foi logo a primeira coisa que me ocorreu. E tu nunca reparaste, mas todas as escolhas, desde o dia 12 de janeiro até hoje, foram cantadas em português minhas. É natural em ti, porque foste educado a dizer que a música portuguesa não prestava. E, já sei que... É muito nesse sentido. Cresceste a não ouvir a música portuguesa. Eu só em 2010... é que comecei realmente com a antena, ou seja, quando eu próprio comecei a descobrir a música portuguesa, a ter a preocupação de eu tenho que passar música portuguesa. Mas lá está, era isso que eu ia dizer agora. Tem a sua certa parte de curiosidade numa rádio em que tu és um líder e promoves a música portuguesa e realmente promoves, quando é escolhas para recordar outros temas, é tudo estrangeiro. Pois, sabes, tu quando passas, tu quando és uma pessoa carenciada de alguma coisa, das duas uma. Ou fazes o que te fizeram, ou fazes o contrário do que te fizeram. Ou seja, ou promoves tudo o que é estrangeiro porque aquilo que é português é mau, porque sempre foste educado assim. Ou então passas a procurar aquilo, ou seja, a explorar essa carência para tentar resolvê-la e evitar que outros passem pelo mesmo. É bem visto. Eu fiz isso. Estás a ver com o mesmo, hein? Eu já disse, eu sou o Zaguinho, mas bem, que é isso. E então... vamos fechar esta série, 30 músicas depois, basicamente, 15 estrangeiras e 15 cantadas em português, 12 portuguesas, 2, quer dizer, eu vou considerar esta portuguesa, que na altura era portuguesa, hoje dizemos sim, que sim, é, sim. Hoje dizemos que é moçambicano e não sei o que. Nada, é portuguesa. Mas é portuguesa. A portanto, música é portuguesa. 13 portuguesas e 2 brasileiras. A maior goleada entre clubes portugueses foi entre o Sporting Clube Portugal e o Mindelo. Lá está, de Cabo Verde, exatamente. Que era Portugal. Exatamente. Onde nasceu e morreu a Cesária Évora. Nós vamos agora... 21 Zé para a Taça Portugal. Nós vamos agora... Para a Taça? Sim. Não houve mais que 21? Não, se calhar não. Não. Ai, não houve. Olha que não há muitos anos, o Benfica de 12 ao Portimonense. Continuando. Vamos... Lembro que há meia hora já estava 5-0. Estava na minha avó a ver o jogo. Vamos escutar o do Ouro Negro com Vou Levar-te Comigo... Que faz-se perguntar a um momento, vamos depois mais um momento da amizade. Vou levar-te comigo. Vou levar. Isto para dizer o quê? Quer seja preto, amarelo ou vermelho, é meu irmão. Se for boa pessoa, é meu irmão. O Carlos até sabe que há uns anos, ora bem, eu tinha 17, foi em 1942. Eu tive uma relação muito bem conseguida com uma descendente. Para. Uma descendente de São Tomé. Acho que é de São Tomé. Bem, não interessa. É preta. Vamos prata, mal. Portanto, quer seja isso, não interessa. O que eu sou contra é os de outras raças aproveitarem-se do que já aconteceu para fazer o que lhes apetece. E isso também para mim é raça. Agora da Cabo Verde, não. O Hamilton na Fórmula 1 é do género. Fala em Fórmula 1. Amanhã, vai, tem que ganhar assim um Lotus. O Raikkonen, o Grosjean, assim qualquer coisa. Sabe ser Lotus. Olha que eu... Estava aqui a pensar. Estava aqui a pensar, vou dizer uma piada. Eu acho que era. Eu ia dizer que sabia que ela era de Cabo Verde, mas não pode ser. Não muito. Porque as da Cabo Verde são mornas e ela era muito quente. Continua. Olha que nos treinos livres que eu fiquei a ver. Acordei às 6 da manhã para ir à casa de banhozinha. E já que era um 6 da manhã, fiquei a ver a segunda sessão de treinos livres até às 7. Nos 5 primeiros, até estavam pilotos que me agradavam. Os 8 primeiros eram o Red Bull, o Vettel e o Webber. Depois, era o Rosberg. Era o Rosberg, da Mercedes. A Mercedes este ano, para mim. Então, não o Hamilton. Pois. Mas o quarto e o quinto eram os Lotus, o Raikkonen e o Grosjean. Vamos lá ver. Chama-se Raikkonen. Às 6 da manhã, eu cá estarei para ver... Cá não, mas a minha casa. Para ver... Quem ganha o primeiro grande prémio em Melbourne? Eu gostava de acordar às 6 da manhã. Eu vou acordar às 6 da manhã. O problema é que... Depois... Vais dormir às 5:30? Pois. Portanto, se não dá para... Do Ouro Negro, vou levar-te comigo. Mas posso fazer ainda direta? Não. Posso fazer direta? É verdade? Posso fazer direta? É agora que vai ser. Outra vez. Do ouro negro, vão levar-te comigo. A janela vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado. Que os homens fizeram um acordo final: acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Ora bem, estamos de volta ao 10. Isto agora é para mais pequeninos. E agora sim, esta intervenção vai ser pequenina. Ora bem, a música chama-se Ter Amigos da Fortuna. É assim que se chama a música, não é? Sim, não. Estava a perguntar. Ah, não, é Maria Rita. Maria Rita, tem é que ficar ter amigos da fortuna. Eu não conheço isso. Todas uma, as portas ao sol da vida. Maria Rita, ter amigos da fortuna. Ter amigos da fortuna. O que eu conheço da Maria Rita é Maria Rita, eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. O que estás a falar é do Raul Indipo, ter amigos da fortuna. Ah, então é isso. Pronto, Raul, como é que se chama Indipo? É um dos membros do Urnip. Ah, mas é Manuel Sabel Canto, é? Será? Aqui aparece Raul Indipo, Ter Amigos é Fortuna. Pronto, então eu tenho esse com Douro Negro, não desce? Vinil. No Indipo, pronto. Ou Raul Douro Negro, pronto, tanto faz. Raul Negro, vá. Sim. Então, responde a verdade e tudo. Ora bem, eu estou esta música porquê? Está bem que ela não diz Maria Rita, mas diz Ter Amigos é Fortuna. Por vários motivos. Ou melhor, por dois 1978. Motivos. Por dois motivos. Primeiro, vamos ter aqui um programa na Antena Web que a partir da será só uma série de programas, mas poderá depois ser mais do que isso, vamos lá ver. Mas para já é uma série de programa. E que se chama Os Nomes das Canções. O que é Os Nomes das Canções? São canções com nomes de pessoas. Agora até me assustei. Estava aqui a ser agredido, mas vá lá. Não. Eu prometo que arranjo uma música com o seu nome para o programa. Já temos aqui o nosso convidado, já pronto, para ocupar o programa que vamos. Coisa que se segue. Que se segue daqui a 12 horas ou 14, enfim. Continua. Pronto, e então dizia eu que vamos ter o programa que é o nome os nomes das canções e que vai ser um programa alusivo, ou seja, nomes de pessoas. Pronto, canções que têm nomes de pessoas. Uma das músicas não tem um nome no título, mas reporta a Maria Rita. E a Maria Rita é uma personagem, por acaso até bastante existente nas músicas dos do Ouro Negro. E atenção, mas música... isto não é do Ouro Negro, é Rolling Deep. É o Rolling Deep, pronto, mas não interessa. Mas então, pronto, ok, é o Rolling Deep, mas é assim, apesar da música não ter o nome Maria Rita, ele reporta e ele senta-se naquela personagem. Faz uma das músicas que, apesar de não ter nome no título, vai ter. Tem um personagem. Vinha a Maria Rita com as amigas e com o rapaz, e não sei o quê. O segundo motivo. Eu lembro sempre do meu pai quando eu ouço esta música. Sempre. Porque ele cantava esta música. Ele era daquelas músicas que ele, de vez em quando, se punha para lá a cantar lá. Ou quando estava em casa da mãe, né? que já faleceu. Ou quando estava. E que fosse recentemente, aliás, acabou por fazer com que não houvesse uma notícia numa edição dos Escolhos, o dia do funeral. Aliás, o dia do falecimento. Houve. E então, houve os Escolhos dos Escolhos. Houve, dia 15 de dezembro. Estava a dizer que só tinha havido conversas aleatórias. Que engraçado. Peraí, foi no dia 19 de janeiro ou foi no dia 15 de dezembro? Não, foi no dia 15 de dezembro. Então não houve. Que eu ficasse aquele tempo todo no carro e depois fomos gravar a casa. Ao estúdio 2! Então, que não foi conversas? Não, mas houve as duas coisas. Que coisa mais. No dia 15 de dezembro foi Thank You, Don't Leave Me Home, Viver a Vida, Morangos com Açúcar, When I Get You Alone e Star da Raymond. Que coisa mais estranha. O que não houve em dia 19 de janeiro, os Escolhos. Porquê que terá sido? O quê? Que não houve? Sim. Porque estavas a dormir. Ah, pois. Só para dizer. Houve conversas. Gravação aqui na noite. Eu estava a pensar. Foi quando falamos sobre a morte. Não interessa, passa à frente. A intervenção não ia ser curta. Pois. Então, tudo. Não esquece. Ah, não foi nada. Lá, lá. Não foi nada. Lá, lá, lá. Ah, pois foi. Mas não interessa, adianta. Ter Pronto. Amigos é Fortuna e a Bela da Fonte eram as faixas deste EP single de 1978. Digamos que o meu pai andava sempre a cantar lá essa música. 10 ou 10. Às vezes lá em casa, e em casa da mãe, enfim, pronto. Andava sempre a cantar lá essa música. E realmente Ter Amigos é Fortuna. A música reporta a história em que a rapariga tem um namorado, não é? A Maria Rita tem um namorado. E que ela não se esquece que Ter Amigos é Fortuna. Isto é muito giro, porque há muitas pessoas que começam a namorar e de repente, amigos, o que é isso? Ah, não me lembro. Depois, ah, namorado, o que é isso? Amigos, gosto tanto de vocês. Pronto. E convém que ela não se esqueça que ter amigos é a fortuna. Pronto. É bem visto. Eu já disse, tu, afinal. Pronto. E esta música, mesmo por isso, vai ser o nome das canções, aliás, os nomes das canções. E vamos ter aqui então, portanto, essa estreia vai ser uma das coisinhas novas de maio, no canal 2, neste caso, às 8 da noite. E pronto, e há do Ouro Negro, neste caso do Rolling Deep, corresponde mais ou menos ao género, Sim, corresponde à gente. Pronto. Não é dor negro, é ruim, tipo. Eu depois corrigi. Pois. E esta já não é portuguesa. Esta já não é portuguesa. A outra era, mas esta já não é, porque ele, entretanto... Ele nasceu em Portugal. Ah, nasceu em Portugal? Eu estava a dizer que tinha sido em África. Nasceu em Angola. Ah, então? E Angola, há 70 anos, era o quê? Sim, está bem. Então, vocês são português? O Eusébio foi português e é português. Sim. Deixou em Moçambique. Não, tens razão. Tens razão. É português. Numa emissão em que escutámos Resistência, Um Lugar ao Sol, um Delfins, ao passar no navio, Maria Eugénia com Atrás da Porta, Susana Félix, Um Lugar Encantado, do Ouro Negro, Vão Levar-te Comigo, e vamos estar com o Rolim Dipo. E com o Terno Megas à Fortuna. Que giro, ter são amigos portugueses. Ter amigos é portuguesas. A Maria Eugénia é português? De Portugal, portuguesas. Portuguesas. Cantadas em português. Exatamente. Com uma diferença. É que eu escolhi. Estaremos é que eu escolhi numa capicua. Três músicas. 1, 2, 1. Eu escolhi com três músicas. Prioridade do Carlos Bonaparte, e já sem falar sobre o Papa. Porque o Papa vem a seguir no Papa Misto. Bom, até para a semana. Eu já me vou embora, já fui e agora despeço tudo. Agora eu despeço o meu. Está aqui a minha carta de missão, ó. Está a ver? Pronto. Coisinho, foca aí. Pronto, estão a saber? Estes agudos estão a dizer, são as trombetas a soar a dizer que já fui embora. Pronto, estamba. Até amanhã, até para a semana. Bom fim de semana, curtam boés, estás a ver? Pá, e a gente encontra-se aí. Pá, pronto, vamos lá. Vamos lá papar alguma coisa, que já são horas de papar. E depois a gente. Está bem? Tá, até para a semana, sozinho. Boa noite. 40 segundos, indo isso nada, jeito. Voltei às fontainhas pelo São João. Comi umas sardinhas, vi subir balão. Dancei com a minha gente, já com grãozinho na asa. Todo mundo contente e eu estava em casa. De repente num grupo que se aproximou vinha Maria Rita com o rapaz. E as raparigas que sabiam do romance, ao ver-nos dar as mãos, ficaram espantadas a cantar. E por muitos anos, não sei quantos vou viver. Quero que os meus amigos se recordem de mim, porque só sendo amigo se poderá entender os erros um dos outros, perdoar e ajudar. E para subir na vida há que dar-se amor e a todos sem reservas dar a mão. A minha fortuna está em ter muitos amigos e é para eles que eu canto esta canção.